Hoje o tema da nossa palestra, antes de começar, eu vou falar o seguinte, porque tem sempre pessoas vindo novas da casa. Todas as palestras que são feitas nas terças, quintas e sábados, ali tem um quadrinho, né, que é palestras do mês de julho, por exemplo. Então, tem todos os temas das palestras de terças, quintas e sábados. Então, se a pessoa quiser assistir uma palestra em específico, que ela gosta, pode vir no dia certo. E se alguém tiver também opiniões e ideias sobre palestras, temas de palestras, uma pessoa escreve, coloca naquela caixinha que tem ali atrás de recados lá, que a gente vai procurar fazer, né, a palestra de acordo com o que seja pedido. Então, seja otimista. Há 460 anos antes de Cristo, um filósofo grego antigo, né, chamado Platão, já dizia mente sã e corpo sã. Isso significa dizer que tudo que acontece com o nosso corpo nada mais é do que reflexo da nossa mente que captou energias boas ou más e jogou para o corpo, causando sensações de libertação ou de aprisionamento. Nós somos aquilo que pensamos. Então, há 60 anos antes de Cristo, né, Platão disse essa frase, mente sã, corpo sã. Acredito que muitos de vocês já ouviram essa frase milhares de vezes, né, inúmeras vezes, assim como eu também já ouvi, mas infelizmente a gente não consegue praticar essa frase, né, mente sã e corpo sã. Porque tudo começa no nosso pensamento, nossas atitudes, né, todas saem do nosso pensamento. Então, a coisa funciona mais ou menos assim, tudo aquilo que eu penso, se é positivo, se é coisa boa, eu absorvo para mim, de volta, coisa positiva e coisa boa. E se eu penso coisas negativas, a gente fica vibrando nesse padrão negativo e a gente colhe coisas negativas. E quando a gente colhe coisas negativas, isso vai se acumulando na nossa alma, no nosso perispírito e se reflete no nosso corpo material, no nosso corpo físico. Então, a maioria das nossas doenças, não digo aquela doença que a gente caiu, sofreu um acidente e está doente, né? Alguma coisa assim, não. Mas aquelas doenças que afloram na gente, né? O estresse, a ansiedade, depressão, todos esses males psicológicos e mesmo os doentes do corpo, quase 100% deles vêm todos da parte da alma. Ou seja, são coisas negativas que a gente acumula durante a nossa vida inteira, vai acumulando, né? E aquele lixo que fica lá dentro geram problemas e geram doenças no nosso corpo material. E é assim que funciona. Então, quando a gente consegue pensar coisas positivas, boas e praticá-las, porque a gente pensa e a gente tem a atitude, né? A gente põe em prática. Então, quando eu consigo pensar coisas boas e praticar, então a gente consegue eliminar todas essas coisas. Então, assim, mente sã, corpo sã. As coisas boas aparecem como um bem-estar, que se sente com aquela vontade de viver, de amar, de sentir. Por outro lado, as más vibrações aparecem como doenças e o mal estar que são notórios por todo o corpo, surgindo as enfermidades que muitas vezes matam, câncer, ebola e outras doenças, né? E de muitas outras formas de doenças que aparecem como doenças do século, refletindo a inferioridade humana. Então, assim como eu acabei de falar agora há pouco, né? Todas essas doenças que vão aparecendo por aí, e a gente conhece muitas delas, né? São todas provenientes de doenças da alma, ou seja, a gente vai levando uma vida sem praticar, sem buscar espiritualidade, vivendo nesse corre-corre do dia a dia, a gente não se trabalha, a gente não descansa, a gente não relaxa, e daí o corpo, né, é que sofre tudo isso que a gente vai acumulando dentro da gente, mágoas, rancores, ódios, né, parece que a gente nunca teve isso, né, então tudo isso que a gente acumula dentro da gente aflora no corpo material, e quando ele aflora, ele vem com doenças, né? O câncer, principalmente, é uma delas, proveniente desse tipo de coisa que a gente junta dentro da gente durante muitos anos, né? A diferença entre escolhermos sermos otimistas ou pessimistas está unicamente em nós, somente em nós. Nós temos o nosso destino em nossas mãos, podemos mudá-lo a qualquer momento. Nós temos o livre-arbítrio para agirmos conforme nossas crenças e conforme as nossas necessidades. Então, é aquela coisa, né? O que leva a gente a ser uma pessoa ou otimista ou pessimista? Claro que muitas das vezes tem o peso da vida, né? Se eu levo uma vida legal, bacana, estou vivendo bem, então a vida é uma maravilha, né? Se eu levo uma vida sacrificada, uma vida difícil, daí eu me torno pessimista, por quê? Porque eu me junto a ela e ando lado a lado com ela. Mas o que é preciso para combater isso? É justamente a gente buscar respostas. Por que que eu estou levando minha vida assim? Por que que minha vida está assim? Está ruim, está, né, tá mal, e outras pessoas estão levando uma vida boa. Então, ele tem que buscar as respostas, e não se juntar a elas, né, e caminhar juntos de mãos dadas nesse mesmo caminho, né? Daí a gente com certeza vai adoecer. O pessimismo leva à doença, né? Então, se a gente está levando uma vida que não está legal, não está bacana, a gente tem que mudar, fazer alguma coisa. A gente não pode se abater, se juntar a esse caminho, né, e seguir adiante. Daí a gente não vai crescer, não leva a nada. Então, a gente tem que buscar as respostas. Se a gente não está legal, não está feliz, tem que buscar respostas, tem que buscar atitudes, tem que mudar e assim por adiante. Não ficar parado. É interessante como cada um reage de forma diferente frente aos obstáculos. Mas quais serão os fatores que levam o ser humano na direção de um comportamento positivo ou negativo em relação à vida, né? A gente pode perceber que se tiver um problema, a gente colocar 10 pessoas para resolver aquele problema, ou olhar aquela situação, vão sair 10 formas diferentes de resolução. Todas elas boas, claro que sempre vai existir uma melhor, mas vai sair 10 formas diferentes de resolver aquilo. E é assim que acontece, cada um tem uma forma diferente de olhar os obstáculos, olhar os, né, aquilo que a gente tem que conquistar. Eu vou dar um exemplo aqui, bem legal. Tinha uma empresa que abriu uma vaga, né, uma vaga para trabalhar dentro da sua empresa. Daí a seleção, o setor de recrutamento, tinha 3 candidatos e numa das entrevistas ia ser feita uma pergunta a eles, né? E a pergunta era a seguinte: o que eles gostariam que fosse dito sobre eles no dia do seu enterro? Então, no dia do seu enterro, o que eles gostariam que fosse falado sobre eles? Daí o primeiro disse assim: eu gostaria que fosse falado que foi um bom pai de família, um bom marido, um bom médico, né? E consegui salvar muitas pessoas, assim por adiante. Ele era um médico, né? O segundo era um professor. Ele disse mais ou menos do mesmo jeito: eu gostaria que fosse me dito que eu tinha sido um bom marido, um bom pai, um bom professor, que eu tinha transmitido muito conhecimento a todas as pessoas. O terceiro respondeu o seguinte, né? E disse assim: olha, ele está se mexendo. Foi o que ele disse. Que gostaria que dissesse no seu enterro? Olha, ele está se mexendo. Isso aí o que que é? É altamente otimista, né? Então, por aí vocês vejam, né? Que as pessoas respondem. De vez em quando a gente encontra as respostas assim que pega a gente de surpresa, né? Mas é uma resposta. É engraçado, mas é legal. Então, a pessoa que não se deixa abater, que acredita na vida, está sempre cheia de planos, projetos e esperanças. E por mais difícil que seja a sua situação, ela acredita que pode melhorar, que vai encontrar uma saída. E acima de tudo, se sente capaz e merecedora para atingir o que deseja. Ela pensa, repensa e corre atrás. Não receia e nem se envergonha de pedir ajuda quando precisa. Ela vai à luta. Então essas são as características da pessoa que é otimista. Então, não importa o que aconteça, ela está indo sempre à luta. Ou para o seu esforço próprio, ou ela vai em busca de ajuda. O que ela vai fazer? Ela vai procurar resolver o problema, né? Resolver a solução de uma forma tranquila, sem estresse, né? Sem desespero, né? Então, essas são as características de uma pessoa otimista. Ela vai à luta e procura resolver aquilo. Por quê? Se ela não resolver aquilo lá, não vai sair do lugar, vai continuar lá, esperando ela resolver. Porque aquilo, aquele problema, como a gente vê às vezes, ou aquele obstáculo, é dela, de mais ninguém. Então ela tem que procurar resolver e da melhor maneira possível. Em contrapartida, o pessimista tem o hábito de colocar-se no seu lugar de vítima, sempre vítima, culpando os outros e até mesmo a Deus pela sua infelicidade. Ele tende a comparar-se com os demais, achando que os outros têm o que ele gostaria de ter, ou são o que ele gostaria de ser. Isso naturalmente o faz sentir-se inferior e talvez até invejoso, né? Então essas são algumas características do pessimista. Agora eu vou dar mais um exemplo do pessimista, talvez vocês já tenham visto isso, né? Tem um desenho animado muito antigo, lembram daquele desenho do Lip e do Hardy, do leão e da hiena? Alguém já deve ter visto isso, né? O leão era um ser totalmente otimista, tudo, né? E a hiena, quando chamava ele fazer qualquer coisa, ó céus, ó vida, ó não sei o quê, esse aqui é o famoso vítima eterno. É aquela hiena, né? Aquilo sim é um pessimista eterno. Então era só falar com ele, ó vida, ó dia, ó azar. Isso era a frase que ele mais usava, né? Então às vezes a gente tem pessoas que vestem essa carapuça aqui da hiena aqui e levam a vida assim, né? A gente não pode ser assim, tem que sempre estar se mudando, crescendo. O pessimismo também pode ser proveniente de vidas passadas. Muitas vezes a pessoa entra com... muitas vezes a pessoa está com uma vida tranquila, tem tudo que deseja, mas em seu íntimo sente uma imensa insatisfação, depressão, angústia, carência, sem causa aparente, né? Entre aspas, né? Por isso que a gente diz às vezes que o dinheiro não traz felicidade. Isso é tão fácil de a gente olhar, né? Quantas pessoas a gente vê por aí que tem tanto dinheiro e são infelizes? Tem um monte, tem milhares. Às vezes deve ter muito mais pessoas infelizes com dinheiro do que sem. Então, o dinheiro não traz felicidade. E é só a gente reparar. Estar triste e até mesmo depressivo em um determinado período da vida é até normal, porque existem fases negativas da vida de todos nós, especialmente quando nos deparamos com situações, brigas de família, doenças, perda de emprego ou de oportunidades. Ser otimista, eu acho que consegue ser otimista 24 horas por dia, é o melhor de tudo, mas a gente não consegue ser assim, né? Às vezes a gente cai diante dos problemas, diante das adversidades da vida, né? Isso acontece comigo também. Eu procuro ser otimista o mais que eu posso, mas de vez em quando a gente, né, não tem tanta bateria para ser assim, infelizmente. Mas a gente, né, recarrega e vai à luta e vai em frente. Então, a gente tem que ser assim. Quando a gente está baixo, está mal, tudo bem, a gente procura se levantar e segue em frente. Claro que estar otimista 100%, 24 horas por dia, é difícil, não é fácil. Eu, pelo menos, não consegui ainda. Então, quando nos deparamos com situações, brigas de família, doenças, perda de emprego, de oportunidades, perda de um ente querido, enfim, quando se deseja algo e não se consegue ou perde-se o que já conseguiu. Então, diante dessas situações, às vezes, por mais que a gente seja otimista, a gente cai, né? E a gente tem que se recuperar, tem que se recarregar e seguir adiante, porque a vida é assim. Ela segue sempre. A diferença é que o otimista sabe que é apenas uma fase, que se ele agir com coragem e determinação, conseguirá seguir adiante. Já o pessimista não acredita numa manhã melhor. Para ele, todos os dias são péssimos. Não vê sentido em sua vida porque acha que nada vai dar certo e que não vale a pena nem tentar. Tudo lhe parece difícil, complicado e impossível, né? Então, o pessimista é assim, sempre para baixo, sempre caído, né? A gente não pode ser assim. E às vezes a gente fica assim, por quê? Porque a gente se deixa levar pela vida, se deixa levar pela situação. Então, se a gente está levando uma vida que não está legal, tem que buscar os motivos, né? Para a gente poder atacá-los, né? Poder ultrapassá-los e vencê-los. O otimismo é fundamental, mas deve ser condizente com a realidade. Afinal, excesso de otimismo pode levar a devaneios e fantasias que podem deixar a pessoa fora da sua realidade. Já vi pessoas assim na empresa também trabalhando. Pessoas estão sempre viajando, são otimistas ao extremo, né? Então elas saem do nosso plano da realidade e vão lá para o espaço sideral, né? Elas imaginam e querem coisas, às vezes, que impossíveis de serem feitas, né? Eu acho que é o otimismo ao extremo. Então a gente tem que ter pé no chão, viver na realidade com aquilo que tem, né? E trabalhar em cima do nosso real, do nosso tempo. Para continuar um pouco mais do assunto, eu vou chamar o Mickey.